Existe um caminho na vida, uma estrada perdida, sem nada levar. Ilusões que nos cercam e mostram um tempo de vida pra se aproveitar. Entre tudo que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. Existe um caminho na vida, uma estrada perdida. Se aproveitar. Entre tudo que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.